Puxa vida! Tata. Não é melhor você descansar um pouco? Acho que já está na hora de você largar esses queijos, amiguinho. Tá cansado, mas vive a correr. Esquece o queijo que eu vou lhe dizer. Precisa descansar. Não, urso. Precisa descansar. Mas eu não tenho tempo pra descansar, urso. Eu tenho tanta coisa pra fazer. E um montão. Precisa descansar. Mas, urso... Precisa descansar. Mas agora como é possível descansar? Todo mundo pode ver. Você mal pode caminhar. Mas eu não estou cansado. Talvez um tempo pra você ajude a te recuperar. Pensando bem, melhor eu te ouvir. Talvez deitar um pouco e dormir. Preciso descansar. Descansar. Preciso descansar. Descansar. Descansar.